Então, ele é um programa, né, de bolsa para profissionalização de pessoas do governo federal. Na verdade, é cursos profissionalizantes, né, em várias áreas. Teve na área do turismo, da assistência, né? E esse ano surgiu da cultura. Ministério da Cultura com o Ministério com o MEC, né? Eles criaram essa bolsa também para a área da cultura. Ainda é muito novo, né? Ainda é muito novo. E ainda está se organizando nacionalmente, né? Mas quando nós chegamos, foi no início de março, eu vi pela internet uma entrevista com a Marta Suplicy e falei, bom, se já existe, né, Foz necessita tanto desses cursos nessa área, né, de qualificação dos nossos profissionais da área da cultura, imediatamente a gente entrou em contato com o Ministério e trouxe para cá, daí as oficinas, os cursos na área, né? E esses alunos, Arinha, eles agora estão qualificados para trabalhar como organizador de agente cultural, né? Organizador de eventos, maquiador, contador de história e vitrinista, né? E já saem encaminhados para o mercado de trabalho. A ideia é isso, né? Primeiro, quando eles estão fazendo o curso, eles recebem uma bolsa. São média de R$360 por mês para eles poderem pagar transporte, né, alimentação durante os cursos. Porque são cursos até 2 a 3 meses, né? E a ideia é que eles entrem no mercado de trabalho, né? Organizador de evento, por exemplo, não é só para a área da cultura, mas ele pode ser aliado também à questão do turismo, né? Todos a gente tentou isso. Contadores de histórias, nós fizemos agora, ligado com a questão da educação, né? Nós fizemos aí a Feira do Livro e viu muita necessidade desse tipo de pessoa que trabalha com essa área, né? Porque até então é uma coisa que as pessoas não entendem direito como é que é isso, o contador de histórias, né? Esse evento, eu tenho visto muito assim pude observar na Feira do Livro e muito nos eventos do Sesc, que o Sesc trabalha muito com isso, né, Arinha? É verdade, né? O Sesc trabalha com a área da educação, né? E eles têm focado essa questão da leitura, que para a gente é imprescindível, né? Que é trabalhar a leitura através das histórias contadas, né? Então, na verdade, não é você só chegar lá e começar a contar a história. Claro, claro. Você tem todo um trabalho que é desenvolvido e eu acho que o curso ajudou bastante, né? Porque o pessoal vê várias formas de como contar a história, né? E a gente organiza esses profissionais que inclusive já atuam no mercado, né? Mas qualifica cada vez mais. Eu acho que essa é a intenção do Pronatec. A partir de agora, então, esse pessoal, qual é o próximo passo agora? A partir, eles recebem o diploma agora na próxima sexta-feira e a partir de aí? Então, na verdade, assim, a área da cultura ainda na cidade é uma área que tem que ser desenvolvida, aliado com turismo, bastante forte, né? Inclusive, para que essas pessoas encontrem mercado rapidamente de trabalho. A ideia é, na verdade, essas pessoas já atuavam no mercado, já estavam atuando no mercado. Na verdade, é qualificar os que já estavam, né? Mas a gente tem que aliar essas duas coisas. Claro. Primeiro, formar as pessoas, mas também já começar a desenhar um mercado mais atrativo, onde eles podem, né, ir diretamente para o mercado de trabalho. Essa primeira etapa, principalmente, qualificou quem já estava praticamente no mercado de trabalho, né? Como é que você viu a participação dos alunos nesse curso, nessa qualificação? Você acha que eles realmente estavam precisando disso, buscaram mesmo esse aperfeiçoamento? Então, você vê, para nossa surpresa, foi muito legal, né? Que no primeiro contato com o MINC, o pessoal falou, Arinha, tem necessidade desses cursos aí? Daí nós fizemos uma pesquisa, divulgamos na internet, em jornais, um primeiro momento só uma pesquisa, se existiria demanda para esses cursos, né? Para nossa felicidade, nós tivemos assim um número bastante interessante de pessoas que devolveram dizendo quais os cursos. Tem até inclusive dublador, coisa que para a gente é tão, né? Para quem é um dublador em Foz? Onde que eles vão atuar? A gente não tem estúdio, né? De dublagem e tal. Tá então, certo. A gente, muita gente gostaria de fazer ações. Por exemplo, criou um grupo de pessoas que produz cinema independente na cidade, né? Então, essas pessoas gostariam de ter outros conhecimentos, né? Indiferente se é para atuar imediatamente no mercado de trabalho ou não, mas principalmente para fazer os seus trabalhos que já desenvolve. Gente que trabalha com propaganda e publicidade, né? Que tem Por exemplo, tem as agências, mas os atores que trabalham com as agências também têm que se qualificar. Então, o mercado de trabalho da cultura, né, específico, ele não vai atender só exatamente a arte, né? Ele pode atender outros centros, outros grupos, por exemplo, o turismo e a educação e outras, e a propaganda e publicidade. Quer dizer, são coisas que são muito próximas, né? O ator que vai fazer publicidade, ele também precisa de se qualificar. Então, claro, é isso, né? Até para dar credibilidade, né, para o produto. Com, né, certeza. Então, o pessoal de jornalismo vem procurar muito teatro, por exemplo, para conseguir falar, desenvolver a fala. Então, é uma cadeia de coisas, né? Então, muita gente procurou e, para nossa felicidade, assim, tem uma demanda grande desses cursos aqui em Foz, né? Arinha Rocha, você que é uma incansável defensora da cultura aqui em Foz do Iguaçu, está há quase um ano à frente da Diretoria de Cultura da Fundação Cultural. Qual o balanço que você faz do ano de 2013? Então, eu acho que a cultura da cidade, né, a gente vem trabalhando, né, não é nesse momento, mas claro, há 25 anos que a gente atua. É bom, né, a gente lembrar disso, que você não caiu de paraquedas aqui, né? Isso, uhum. Desde que eu comecei a me realizar esse meu trabalho aqui em Foz do Iguaçu, há quase 20 anos já, trabalhando com jornalismo aqui, que eu vejo você uma defensora incansável da cultura aqui em Foz do Iguaçu, sempre brigando por nós queremos teatro, nós queremos estruturas, queremos recursos para, né, para que Foz do Iguaçu não seja reconhecido só pelo turismo, mas também pela cultura. Então, é bom a gente lembrar disso, né? Então, nós, né? Não que nós sejamos velhas, né? Mas sim, a gente está muito tempo na luta. A gente começou cedo. Começou cedo, digamos assim, né? Então, eu acho que, assim, eu acho que é um primeiro momento. Eu nunca atuei na área de gestão pública. Então, para mim, também é um momento de desafio, né? Quando fui convidada pelo prefeito, fiquei até meio apavorada, até onde a gente pode ir com tudo isso, né? Tem uma, para mim, o que tem que ser feito, e a gente está tentando encontrar os mecanismos para chegar a isso, é políticas, e não projeto de eventos, mas políticas culturais que vão durar. A nossa luta está sendo, né, muito maior para a implementação do Fundo Municipal de Cultura, que é uma luta antiga do movimento cultural. Essas ações de qualificar os produtores culturais, nós trouxemos alguns cursos na área de gestão também, de como as pessoas trabalham com projetos, qualificando as pessoas produtoras de cultura, né, que tem sido o meu trabalho. Ele é um trabalho que não se vê muito, porque não é do evento só, né? Mas também a gente tentou fazer aí com a Feira do Livro um trabalho que abrangeu, que juntou mais gente em torno do evento, para que a fundação não fosse a dona das coisas, mas simplesmente mediasse as ações. Eu acho que a gente conseguiu fazer uma Feira do Livro com vários atores. Eu acho que teve uma resposta muito legal do público, que hoje, que na feira foi 70 mil pessoas, né? E qualificar o Conselho de Cultura, que esse está caminhando indiferente de estar atrelado à Fundação Cultural, tem vida própria, tem sede, quer dizer, são coisas que é muito mais para a política de cultura do futuro do que exatamente a gente conseguiu organizar grandes eventos, que as pessoas imaginam isso, né? Que a cultura, se você não aparece todos os dias com muitos eventos, né? Já disse, não, o que está sendo feito, né? Coisa. Mas, na verdade, durante todo esse período, nós também fizemos em eventos, mais de 60, foi 82 eventos que foram produzidos. Desses eventos, a maioria foi feita a partir dessa direção cultural. Então, eu acho que o balanço foi razoável, né? Não digo, acho que seria uma nota, seria bom, né? Mas eu acho que tem muito para avançar, né? Nós temos cada vez mais discutir, a gente esteve discutindo o aumento do orçamento com o prefeito, ele está verificando, diz que vai ter o aumento do orçamento, né? Então, na verdade, é uma conquista. Toda a área cultural da cidade, ele é um gargalo, ele tem que ser conquistado diariamente. Não é nada fácil, não é nada simples, mas o intuito da gente é que no futuro a cidade olhe para a cultura, primeiro respeitando a Fundação Cultural como um órgão que organiza a cultura e que tem responsabilidade sobre isso, né? Não criar uma bandalheira, mas a Fundação Cultural como órgão oficial da cultura de Foz. Dois, que a gente consiga entender, que a cidade consiga entender que não há desenvolvimento na área do turismo se não for aliada à cultura, né? A cultura como processo econômico. Até porque está intrínseco ali, né? Intrínseco, né? E uma terceira, que a cultura tem que estar aliada completamente com a educação. Para qualificar, é a cultura como direito, para as pessoas entenderem que faz parte da vida e a gente tem que dar condição, né? O outro, que a política como meio de vida mesmo, econômico, né? Aliada ao turismo, fazendo com que as pessoas consigam sobreviver economicamente da cultura, e a cultura, né, como um princípio de desenvolvimento para a cidade. Porque todas as outras cidades grandes que trabalham com turismo, por exemplo, Salvador deu um grande desenvolvimento, primeiro, porque, claro, se você pensa no turismo, as pessoas querem consumir, não só ver lugares, elas querem também entender como esse povo vive, né? E nós não podemos ir contra a história, porque o Brasil está fazendo isso. Essa história do Brasil na Alemanha, Brasil na França, Brasil na China, é exatamente isso. Qual o produto que nós podemos vender lá fora? O que o Brasil vende lá fora é a cultura desse país, que é a mistura de raças, essa ideia cultural de que nós vivemos um povo que vive todo mundo junto. É isso que nós vendemos. A Copa é isso que nós vamos vender. Quer dizer, e Foz do Iguaçu tem que aproveitar muito disso. E a gente está na luta, nos bastidores, como você diz, tentando, né, mudar as cabeças aí dos nossos comandantes mor da política dessa cidade. Né? É verdade. Muito trabalho para 2014, então. Né? Será que dá para a gente ficar de férias? É por aí. Uma semaninha, pelo menos. Uma semaninha. Um recesso, Aninha. Com certeza. Vamos torcer, então. Olha, quero parabenizar o trabalho de vocês na Fundação, deixar todo o sucesso para vocês em 2014. Sei que nós somos parceiros aí da Fundação Cultural, do seu trabalho, admiradora que sou pessoalmente do seu trabalho, e dizer que a gente está junto com vocês. Ai, obrigada a vocês por abrir esses espaços, né? Que a gente, ao longo do tempo, vai fazendo as coisas, mas você não consegue dizer, né? Se não fosse vocês, a gente ficaria ali no silêncio, mudo, e ninguém poderia entender o que está acontecendo. Mas eu também sou fã sua, muitíssimo obrigada por abrir o espaço aí para a gente. Né? Obrigada, então, Aninha Rocha, diretora da Fundação Cultural.